Márcio Torvano, setorista do São Paulo, repórter da Rádio 105 FM. Márcio, um prazer enorme conversar contigo aqui na Rádio Gaúcha. Como estão as coisas, tudo bem? Tudo bem, muito prazer ouvir os amigos aí da Rádio Gaúcha. Vamos falar um pouco do São Paulo, adversário do Inter, este embalado e surpreendente São Paulo. Por quê? Aí é que está a questão, já vamos começar por aí. Por que o embalado e por que o surpreendente São Paulo, Torvano? É uma questão que é quase difícil de responder, mas a gente vai tentar, né? Porque com o Carpini, eu gostava do Carpini, né? Muita gente não gostava, e ele chegou ganhando título no São Paulo, ganhando jogo importante, que foi aquele clássico contra o Corinthians, quando acabou com um tabu, né, que incomodava dentro do elenco, mas depois não conseguiu desenvolver. E quando sai, né, um treinador muito calmo, muito tranquilo, como era o Carpini, parece que sempre dá certo se chega um treinador oposto, né, um cara agitado. E esse agitado do Zubeldía deu muito certo. E ele também contou, talvez, aí, com um pouco de, podemos dizer, de sorte, né? Porque se não jogou tão bem assim nos primeiros jogos, ele não conseguiu, ele, melhor, ele não perdeu, né? Então, ganhando ou empatando, ele empatou duas e já ganhou oito, mesmo não jogando tão bem, não perdeu. E isso, claro, anima a galera, vai pegando o embalo, ganhou em Libertadores, classificou. E aí, torcedor, né? E aí não é só do São Paulo, né? Ali, quando se apaixona assim por um treinador, se empolga com aquele comandante, é difícil mudar o torcedor de ideia. Claro que se acontecer uma derrota, aí pode acontecer tudo que já aconteceu com outros treinadores, mas por enquanto, o caso de amor, né? Hoje é dia dos namorados, ou dia 12, né? Dia dos namorados. O caso de amor entre os São Paulinos e o técnico Zubeldía é impressionante. Pois é, isso torna o desafio do Internacional bem difícil. Como é que o São Paulo encara essa questão do local do jogo, a partida ser realizada em Santa Catarina, em Criciúma, no Heriberto Reuss? É, o São Paulo sabe, né, de todos os problemas que teve aí o Rio Grande do Sul, né, a nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul, e ninguém fala assim claramente, mas ficou mais ou menos evidente que o São Paulo acha que tem talvez aí uma vantagem, né, porque sempre foi muito complicado enfrentar o Inter no Sul, né, no Rio Grande do Sul, e agora enfrentar em Criciúma, dá a entender que é um pouco mais fácil, mas tem que jogar bola. São Paulo ainda vai ter retornos importantes de jogadores importantes. Pois é, vamos avançar nessa questão aí, Torvano. Quais são os retornos, quais são as ausências, quais são as últimas notícias do São Paulo? É, o São Paulo tem três jogadores que estão aí com suas seleções, né? O Bobadilha com a seleção do Paraguai, o Ferrarese com a seleção da Venezuela e talvez a ausência mais sentida, que é do goleiro Rafael, né? Que era um também que chegou com uma certa desconfiança e hoje ninguém questiona goleiro no São Paulo. O Rafael e mais 10, o Rafael está com a seleção brasileira que jogou não muito tempo atrás, poucas horas atrás. Então o Rafael se torna, né, o grande desfalque. A gente nem cita o James Rodríguez porque ele foi para a Colômbia, mas não é um jogador que já interessa mais ao São Paulo. O São Paulo vai se desfazer que James Rodríguez espera aí uma proposta. Mas tem retornos, né, importantes. O Igor Vinícius na lateral direita e o Luciano, o atacante, eles estavam suspensos no jogo contra o Cruzeiro, vão voltar. Luciano e Igor Vinícius, que também é o Igor Vinícius, né, bem questionado aí por alguns torcedores, mas o Zubeldía adora o Igor Vinícius, gostou muito desse atleta e ganhou espaço no São Paulo nos últimos tempos. E um retorno também importante, mas esse deve ficar no banco, é o Wellington Rato, que estava mais de 2 meses sem atuar machucado, machucou dia 4 de abril, e ele vai retornar, a tendência é que seja banco de reservas. Se você quiser, temos até um provável São Paulo aqui já escalado. Vamos avançar, meu amigo Torvano, Márcio Torvano, setorista do São Paulo, vamos nessa. É, a gente sempre tenta adivinhar um time, claro que o Zubeldía é um técnico que muda bastante, ainda pensando que domingo tem um clássico contra o Corinthians, por causa disso, poderia até poupar um outro jogador. Mas uma tendência seria Jandrei no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, que está difícil uma renovação de contrato do Wellington, falavam até no Inter interessado no Wellington, Alisson, Nestor, aí pode ser o Luiz Gustavo, mas até o Michel Araújo corre por fora. E aquele trio bem ofensivo do São Paulo, Lucas, Luciano e Caleri, é um trio que bota medo em muita gente. Ah, não há dúvida, vai ser um jogo bom, vai ser legal, jogadores interessantíssimos que o São Paulo tem. É, sobre o Igor Vinícius, apesar de parte da torcida não curti muito, eu tô na linha do Zubeldía. Eu gosto desse jogador, eu acho ele eficiente, eu acho ele assim, um jogador que marca bastante presença no ataque, marca com competência, bem sempre fisicamente. Isso já é uma grande qualidade aí para quem joga nessa função de lateral. Pô, retorno do Luciano, nem se fala, né? Uma grande arma que o São Paulo tem, um cara extremamente técnico e também experiente. Agora, e ótima fase do Luciano. É, fala um pouco mais da fase dele. É, vem marcando muitos gols, gols importantes, né, pelo São Paulo. Não jogou o último jogo, mas onde tem, vem entrando e vem jogando bem. Ele estava como reserva no começo do ano, ele fala sempre assim, meio que brincando, meio que sério. Ah, todo ano eu tenho que provar alguma coisa. Ele começou meio assim, meio que ali no banco, entrava de vez em quando, e agora já virou titular absoluto com mais um treinador, né? Tem gente que questiona também, mas chega treinador, sai treinador e gosta do Luciano, e aí já viu. É. E o Jandrey no gol, hein? Qual é a diferença para um Rafael, que você disse aí que o time é Rafael e mais 10, para o Jandrey, de repente pode estar aí uma chance um pouquinho maior para o Inter? É, pode ser, porque o Jandrey não é um mau goleiro, mas também não chama tanto a atenção. Ele jogava bem na época que tinha o Thiago Volpe, que também era muito questionado, tomava alguns gols estranhos, muita gente queria o Jandrey. Ele entrou em algumas partidas, até jogou bem melhor que o Volpe, por isso chamava bem a atenção. Mas agora, quando ele entrou este ano, já tomou um gol assim meio estranho, já reclamaram um pouquinho. E o Rafael, que até outro dia, né, todo mundo questionava que o São Paulo precisava de um goleiro desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Com o Rafael, ninguém pensa mais nisso, né? Mas o Jandrey pode dar conta do recado. Não é tão bom quanto o Rafael está sendo, mas acho que não é um grande problema assim, não. Certo. E o Alisson é primeiro volante ou é segundo? Ah, então, o Alisson, ele jogou no São Paulo pelo menos numa boa parte aí com o Dorival Júnior no ano passado, quase de atacante, né? Ele era mais lá pra frente. E aí o Dorival recuou ele pra primeiro volante, né? O cara bem de marcação e com talento, isso que ajuda bastante. E ele até falou já em muitas declarações que ele gosta dessa posição, adorou a ideia, se sente muito bem e vem recebendo muitos elogios. É o cara que às vezes nem aparece tanto pro time, mas é fundamental. Dificilmente a bola não passa nos pés do Alisson, que até está pendurado, né? O torcedor que já pensa em um clássico contra o Corinthians fica preocupado de tomar um terceiro amarelo. Ele é mais marcador ou ele é mais, como eu costumo brincar, saidor de bola? Ah, eu acho que é mais saidor. Ele está indo bem nas duas funções, mas eu acho que é mais saidor porque ele tem talento, né? Isso que é interessante. Ele é um cara bom de bola para ir para frente, jogou muito tempo aí no sul do país, então acho que é um bom saidor de bolas. Sim, sim, sim. Olha só. É, tem vários ingredientes esse jogo. Bom, São Paulo e Inter pelas camisas sempre é um grande jogo, mas nesses detalhes aí do São Paulo a gente vai percebendo que a tarefa do Inter não vai ser nada fácil. Agora, um capítulo à parte na nossa discussão, na nossa conversa aqui, é James Rodríguez. O que aconteceu, o que está acontecendo com esse jogador? É, eu falo aqui, né, que tem gente que discorda que faz 10 anos que o James Rodríguez não joga futebol, né? Pois é. E ele veio para o São Paulo com essa fama, né, de um craque, Copa de 2014, mas a cada treinador, ele pegou 3 treinadores no São Paulo, né, o Dorival Júnior, que começou a colocar ele em campo e desistiu. Aí chegou o Carpini, começou a colocar em campo e desistiu. O Carpini não tinha tanta força em bastidor, não conseguia falar tão bem ali com a imprensa, então ficou aquele clima que ele era o culpado pelo James não jogar. Aí chegou o Zubeldía, falou um técnico estrangeiro, argentino, conhece bem, vai entender melhor ali o colombiano James Rodríguez, também não coloca para jogar, já falou que precisa de intensidade, que o James tem talento, mas não tem intensidade. São Paulo liberou, né, claro, para a Copa América, rezando aí para ter uma proposta para ele voltar. Fizeram até uma, vou dizer assim, uma montagem esse final de semana, dias atrás, que ele teria feito um golaço lá na Colômbia, só que era um gol de 4, 5 anos atrás, que ele não jogou tão bem assim nos últimos jogos. Mas o São Paulo torce que tem a proposta, porque a dívida é grande ali com o James Rodríguez. Ele só não tinha saído antes porque o São Paulo não tinha dinheiro para pagar a multa, né? Tudo que ele tinha direito a receber. Certo. Bom, o São Paulo está na quarta colocação com 13 pontos. Se ganhar do Inter, vai fazer o mesmo número de pontos que o Botafogo, que é o líder da competição. E tem esse clássico no fim de semana contra o Corinthians. Você acha que alguns jogadores... Por exemplo, essa história do cartão do Alisson, não sei se que ele tem dois cartões, tem mais gente pendurada, de repente alguém vai estar com um olho no Inter e um olho no Corinthians, ou... Eu acho que não, né? Porque estando bem posicionado assim, podendo chegar à liderança, eu não sei, o que você acha, hein, Torvano? O São Paulo tem três atletas titulares pendurados, né? Além do Alisson, tem o Alan Franco, que é o zagueiro, e o Nestor, que é outro homem de meio de campo. Se fosse outro treinador, eu acho que pouparia até muitos jogadores. O Zubeldia, que dá a impressão que não, não pensa muito nisso não, talvez um ou outro, mas acho que não poupa nem por conta de cartão não. O Alisson, claro, vai ter que tomar cuidado, ele, como é homem de marcação ali no meio, né, apesar do talento todo, acaba tomando aí alguns cartões, então tem que tomar esse certo cuidado. Mas eu acho que não vai pensar muito, não. E claro que chama atenção a fase ruim do Corinthians, né, então no final de semana o torcedor já fica com a expectativa de mais uma vitória. Nunca tinha vencido lá no estádio do Corinthians, venceu este ano, quebrou o tal do tabu, que antes eles falavam que não incomodava em nada, e depois que venceu, todo mundo admitiu que incomodava e muito. Então agora pode tentar a segunda vitória seguida. Eu acho que o Zubeldia não vai pensar muito no clássico, não. Ele não tem jeitão de ser treinador que joga uma partida pensando na próxima. É do estilo de que vale três pontos, a mesma coisa, né? Qualquer jogo. No caso do Corinthians, está muito próximo da zona do rebaixamento. Queria uma avaliação sua, Torvano, também sobre o Campeonato Brasileiro. Botafogo de novo na liderança, como foi ano passado. O Flamengo na cola. O Bahia aparecendo aí. Não é tanta surpresa assim, porque a gente viu o investimento que o Bahia fez, tem o São Paulo, que a gente falou, Atlético Paranaense, Galo, Bragantino, Palmeiras e o Internacional, falei aqui os nove primeiros, o Fluminense lá embaixo, 16º, Corinthians, 15º, Vasco, 14º, o Grêmio tem que ir bem contra o Flamengo nesta quinta-feira, porque está com 6 pontos na 13ª posição, mesma pontuação do Corinthians. Queria uma avaliação sua, o que está achando do Campeonato Brasileiro? Apesar de ali um time ou outro, né, ter um jogo a menos, um jogo a mais, mas tem alguma surpresa. Acho que talvez o Palmeiras não estar tão bem assim já é uma surpresa, né? O Palmeiras, que ano passado foi campeão, não que não possa ser campeão este ano, mas por enquanto vem dando uma complicada aí nas suas partidas, vem se enrolando um pouco. Agora perdeu o Endrick de vez, né, para o Real Madrid. O Bahia acho que até demorou um pouco para ficar bem, né, porque parece que estava também não indo tão bem ali com o Rogério Ceni, agora se acertou de vez. O São Paulo talvez surpreendendo, porque muitos imaginavam um meio de tabela e brigando pelas Copas. Está bem nas Copas e, por enquanto, bem no Brasileiro, né? Até outro dia era um ponto só atrás do líder, agora 3, né? Que depois o Botafogo venceu. E o Botafogo, aquela história, né? Agora, acho que daqui pra frente, ninguém acredita no Botafogo, né? Vai ter que provar só no dia que for campeão, porque depois de tudo que aconteceu no passado, o Botafogo virou a grande interrogação da história, né? É verdade. Agora, só para fechar mesmo, agora voltando ao São Paulo, qual é a formatação tática? Como é que o Zubeldia gosta de jogar? Como você acha que o São Paulo vai encarar o Inter partindo para cima também? E qual é o jeito de jogar do São Paulo? É o jeito Zubeldia, né, que a gente brinca, que é um jeito meio malucão assim, mas claro, com responsabilidade. Deve ser aquele time que vai mais pra frente, com o Lucas que é a situação interessante, né, porque hora ele joga na ponta, e alguns acham que não é muito bem a posição dele, que ele tem que jogar um pouco mais atrás, vindo de trás ali dos atacantes, mas o Lucas roda bastante, então o que chama atenção é o trio ofensivo mesmo, né, o Lucas girando bastante, aí o Caleri e o Luciano ali tentando fazer os gols. A zaga vem melhorando bastante, né? Porque era o Arboleda, sempre foi um titular inquestionável, né? Não, ninguém questionava o Arboleda no São Paulo, mas sempre foi difícil de achar um companheiro para o Arboleda. E o Alan Franco, que era o que mais tinha menos oportunidades, melhor dizendo, né? Que tinha menos chances no time, está ganhando muito espaço, então o Alan Franco vem chamando atenção na zaga. É um time que deve ir para frente. Talvez até um meio de campo um pouco mais fechado, se entrar mesmo o Luiz Gustavo, que é esse homem de marcação. Desde quando o Pablo Maia machucou, todos imaginavam o Luiz Gustavo já jogando e ainda não entrou muito nas partidas. Vem jogando aos poucos, mas vem marcando até gols e ainda vem se adaptando ao futebol brasileiro. Ele ficou muito tempo fora. São Paulo vai para cima sim, principalmente por conta do seu trio ofensivo. Muito obrigado pelo papo, pelas informações. Não tenho dúvida de que vai ser um grande jogo. Márcio Torvano, setorista do São Paulo, na Rádio 105 FM. Márcio, valeu mesmo, um forte abraço para ti e até a próxima. Forte abraço para todos e abraço aí para o pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul e para a Rádio Gaúcha. Até mais.